Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a pedida de todas as manhãs de domingo, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, com gravações autênticas e originais da Era de Ouro do Rádio. Na abertura, nesta manhã de domingo, nós vamos atender ela que reside na Supercap, ela que reside no bairro do Jabaquara, lá em São Paulo, e ela que é a nossa gentil ouvinte, Dona Guiomar de Oliveira Matos, pela vez conosco. E ela diz que São Paulo também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, e ela gostaria de reativar a sua memória, homenageando a nossa estação primavera. É, a Dona Guiomar de Oliveira Matos selecionou com a Emilinha Borben, belíssimo arco do Radamés em alto ali, do João de Barro Braguinha, Primavera no Rio, a nossa primavera, com flores maravilhosas. A estação que estamos vivendo no momento. João Petra de Barros também desfila, saudoso intérprete, que lembrava muito a voz do Francisco Alves. João Petra de Barros canta do Noel Rosa até amanhã. Para ela, Dona Guiomar de Oliveira Matos, do bairro Jabaquara, em São Paulo, ainda temos, em belíssima roupagem do Enrico Simonetti, voz da saudosa Maísa, do Pernambuco, O Amor e a Rosa. Amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor. E os namorados vêm pra rua em bando, porque a primavera é a estação do amor. O Rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor. Os namorados vêm pra rua em bando, porque a primavera é a estação do amor. Noites sempre estreladas e praias azuis. Rio dos meus sonhos dourados, berço dos namorados, cidade da luz. Rio das manhãs prateadas, das moreiras queimadas ao brilho do sol. Rio é cidade de desejo, tens a ardência de um beijo em cada rebol. Amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor. E os namorados vêm pra rua em bando, porque a primavera é a estação do amor. O Rio amanheceu cantando, toda a

esquece os males que eu te fiz, a rosa vale mais que a tua dor. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar num canto qualquer do teu coração. O amor reviverá. Guarda a rosa que eu te dei, esquece os males que eu te fiz, a rosa que a tua dor. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para seus lábios, use a verdade. Para suas, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para sua titi, use o perdão. Para o seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas... nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Ele reside aqui em São Carlos, é o nosso gentil ouvinte, senhor Homero de Oliveira, pela vez primeira conosco. Ele também diz, em seu e-mail, que a nossa cidade de São Carlos amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele gostaria de ouvir esta composição do Noel Rosa, arranjo do Pixinguinha, para o saudoso Francisco Alves cantar, para me livrar do mal. Para ele ainda, senhor Homero de Oliveira, em nossa sintonia nesta manhã, conjunto com Anjos do Inferno e o grande sucesso carnavalesco do Roberto Roberti com o conjunto Anjos do Inferno, nós, os Carecas. Com você num martírio sem igual, vou largar você de mão com razão para me livrar do mal. Tô vivendo com você num martírio sem igual, largar você de mão com razão para me livrar do mal. Supliquei humildemente pra você endireitar, mas agora infelizmente nosso amor tem que acabar. Vou-me embora afinal, você vai saber porquê. É pra me livrar do mal que eu fujo de você. Tô vivendo com você, oi, tô vivendo com você, no martírio sem igual, oi, no martírio sem igual, vou largar você de mão, com razão, para me livrar do mal. Você teve a minha ajuda, sem pensar em trabalhar, quem se sangue é que se muda, e eu já tenho onde morar. Nunca mais você encontra quem lhe faça o bem que eu fiz. Levei muito golpe contra, passe bem, seja feliz. Thank you. elas gostam, mas nós, nós, nós, nós, nós os careca, com as mulheres somos maioral. Pois na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam, mas não precisa ter vergonha, pode tirar o seu chapéu, pra que cabelo? Agora a coisa está pra nós, nós, nós, nós, nós. Mas os carecas, com as mulheres, somos maiorais. Pois na hora do aperto, é dos carecas que elas gostam. Mas nós, nós, nós, nós, nós, nós os carecas, com as mulheres, somos maiorais. Pois na hora do aperto, elas gostam mais. Pra que cabelo? Pra que seu queiroz? Se agora a coisa está pra nós, nós, nós, nós, nós, nós, nós os carecas, com as mulheres somos maiorais. Pois na hora do aperto, vocês têm sintonia com a Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário vão estar Orlando Silva, a bandinha do Altamiro Carrilho e Silvio Caldas.